Sobe Moisés ao monte do Senhor com Arão e os anciãos em temor inclinando, eles ouvirão as palavras de Deus em união. Tudo que o Senhor fala, faremos sim, iremos obeiar. O sangue da aliança, a promessa, nos une em sua grande beleza. O altar se ergueu ao pé do monte, 12 monumentos, a fé é fonte. Jovens trazem holocaustos, vão sacrifícios de paz em adoração. Tudo que o Senhor falar, faremos sim, iremos obeiar. O sangue da aliança, a promessa, nos une em sua grande beleza. E sob os pés de Deus, a safira brilha. No cume do monte, a glória brilha. Moisés e Josué, subindo em oração, na nuvem do Senhor encontramos a salvação. Promessa nos une em sua grande beleza. Quarenta dias e noites sem parar, Deus fala, ensina, nos vem guiar. Na nuvem sua glória brilha, a história de amor que vem nos transformar. Se o Senhor falar, faremos sim, iremos obeiar. O sangue da aliança, a promessa, nos une em sua grande beleza. Sobe, o povo, ao monte em adoração, na presença do Senhor. Essa promessa nos une em sua grande beleza. Sobe, o povo, ao monte em adoração, na presença do Senhor, nossa salvação, a aliança eterna em Cristo a brilhar, no monte da aliança, vamos descansar.